estou recebendo a visita aqui nos nossos estúdios. Adriano Lopes, Adriano, que é o nosso diretor comercial aqui. O Adriano vem aí com uma grande notícia para a gente. Vocês ouviram aí durante a programação a chamada do Carnaval CBN. Hoje pela manhã, Adriano, eu conversava com o Guilherme Wojciechowski aqui, falando que o Carnaval esse ano vai entrar para a história. Boa tarde, Adriano. Boa tarde, Cris. Boa tarde, ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui novamente, microfone prazer da CBN. Prazer é todo meu. E o prazer é ao seu lado, Cris. Prazer maior é meu. Na verdade, Cris, nós estamos vindo agora, tocando e organizando o Carnaval agora de 2014, buscando uma roupagem nova. O que, que aconteceu? Existiram algumas conversas entre a prefeitura, a fundação, o prefeito, o Alexandre da fundação, o doutor Túlio, um dos nossos diretores, para que fizéssemos alguma coisa no carnaval. E nessa conversa, nessas negociações, o doutor Túlio colocou a CBN à disposição, me chamou para que nós conversássemos, para a gente montar e trazer uma roupagem nova para o carnaval. Se era possível, o que nós poderíamos fazer? Lógico, eu não sou nascido em Foz do Iguaçu, mas vivo há 25 anos em Foz do Iguaçu. A gente adotou aqui Foz do Iguaçu, adotamos, né, Adriano? Foz do Iguaçu está no coração. Verdade. Já fui e voltei algumas vezes, não consigo ficar longe dessa cidade. É claro que eu me entusiasmei na hora, eu falei, lógico que dá para aumentar, lógico que nós podemos fazer. E assumimos essa grande responsabilidade, porque fazer um carnaval para Foz do Iguaçu não é um evento privado, é o carnaval da nossa cidade, ainda mais 100 anos de Foz do Iguaçu. Então, um carnaval. Pois é, inclusive isso, Adriano, a gente conversava hoje pela manhã e o Guilherme falando que é um carnaval que vai entrar para a história, que o ingrediente tem todo um tempero a mais, porque tem é o centenário de Foz do Iguaçu, nós estamos em ano de Copa do Mundo, nós já temos a confirmação de que a seleção da Coreia vai ficar hospedada aqui, então tudo aí vai remeter uma movimentação muito grande da cidade e que vai ser dado largada aí com esse carnaval especial da CBN, né? Com certeza. E o especial, ele é especial mesmo. Você que está nos ouvindo agora, entre em contato, busque informações, porque quem vier a participar desse carnaval vai se surpreender. Que vai ser um carnaval com qualidade, um carnaval com segurança, um carnaval com entretenimento de alto padrão, top de elite, nós estamos fazendo, nós buscamos, estamos há alguns meses trabalhando em cima disso, e principalmente um carnaval onde nós, quem for participar do carnaval, vai se sentir seguro, vai se sentir um ambiente confortável, com qualidade. Então, nós mudamos algumas coisas. É uma roupagem nova do carnaval. Então, vai ser um carnaval que nós vamos ter evento. Do dia 1º de março, começa o carnaval, às 18 horas da tarde até às 5 horas da manhã. Todos os dias, e todos os dias nós vamos ter, no mínimo, 4 bandas tocando para nós. Nós vamos ter DJ, que nunca foi feito isso. Nós estamos trazendo atrações nacionais. Nós vamos abrir o carnaval com a banda Bonde do Forró. No segundo dia, nós vamos ter no carnaval a banda MPM Samba Retrô. No terceiro dia, nós vamos ter o desfile da Escola de Samba Tom Maior, de São Paulo. É da elite do carnaval paulistano. A Tom Maior que está homenageando Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu é tema do samba enredo da Tom Maior, da Tom Maior, né? Exatamente. E esse samba vai ser feito, vai ser o desfile na nossa passarela, aqui no nosso sambódromo, aqui em Foz do Iguaçu. Então, a escola desfila lá em São Paulo no dia 2, é a última escola a desfilar, acho que às 3h30, 4 horas da manhã. Termina o desfile, desmonta tudo e eles vão vir para cá. Claro. Tem um grupo menor, lógico, grupo até menor, porque nós não comportamos, né? Não consegue. Lá são 3 mil integrantes que vão desfilar. Aqui eu acho que vai vir aí uns 100, 90, 100 pessoas para desfilar, até porque o nosso espaço é curto, então não tem para desfilar. Mas vai vir com o nosso, com o samba enredo de Foz do Iguaçu. É a cidade de Foz do Iguaçu. Só para vocês terem ideia, esse samba enredo, que vai ser o desfile da Tom Maior, é transmitido para 72 países. Não são 72 cidades, nem 72 estados, são 72 países. Foz do Iguaçu levando as maravilhas da nossa terra para o mundo inteiro. Isso é muito importante, isso tem um peso muito grande para Foz do Iguaçu, né, Adriano? Que, logicamente, a gente sabe que Foz do Iguaçu é conhecido mundialmente, mas quanto mais a gente divulga o nome da cidade, isso traz recursos aqui para o turismo, chama atenção, né? Aqui nós já sabemos que os olhos vão estar voltados aqui para Foz do Iguaçu por ocasião da Copa do Mundo, né? Por causa da seleção que vai estar sediada aqui, a seleção sul-coreana. Os turistas que vêm aqui para o Brasil nas capitais que vão sediar rodoviária aqui, que são próximas aqui, vem para cá também, tudo isso então engrandece Foz do Iguaçu, os olhos todos se voltam para cá, né? Com certeza, é o trabalho que nós estamos fazendo. Então, Cris, a gente está muito preocupado em fazer um carnaval com uma qualidade, que as pessoas realmente possam ir lá se divertir, voltar, que era antigamente, você quatro noites pulando, na folia no carnaval, fazer com que Foz do Iguaçu volte a ter essa essência que nós perdemos no passar dos anos. Nós já temos, foi perdido. É verdade, que o carnaval aqui em Foz do Iguaçu já teve seus áureos tempos com os carnavais nos clubes, que eram dos maiores aqui, né, a nível de interior, de estado. Era muito tradicional o carnaval no Floresta Clube, no Country Clube, no Oeste, principalmente, exatamente, mas o do Floresta, que era um dos maiores. E como você falou, aos poucos foi perdendo, Foz do Iguaçu praticamente não tinha mais carnaval até perdemos agora, né? Perdemos essa identidade, né? As coisas foi passando, os anos foram se passando e foi se perdendo. O que nós queremos agora? Nós queremos resgatar. Mas como resgatar isso? Resgatar fazendo alguma coisa para a nossa população. O carnaval está sendo feito para Foz do Iguaçu e região. Nós queremos os nossos amigos, nós queremos as pessoas de toda a região, nós queremos que venham as pessoas do Paraguai e da Argentina, nós queremos que sejam quatro noites, mas quatro noites de folia, de diversão, de entretenimento, que as pessoas possam ir no começo da noite lá também, levar seus filhos para conhecer, para ver como funciona. Então, algumas mudanças. Quem já foi nos outros anos no carnaval e for nesse ano, vai sentir a diferença. Dá pra gente falar que vai ser um divisor de águas esse carnaval do centenário aqui em Foz do Iguaçu? Eu acho que vai. Nós estamos trabalhando forte para que isso aconteça, sem pretensão nenhuma. O que nós queremos é, com o grupo que nós estamos trabalhando, com o apoio da prefeitura, com a parceria da Fundação Cultural, porque sem isso não se faz nada. Volto a frisar, o carnaval é municipal, o carnaval é da cidade, é da população de Foz do Iguaçu. E nós queremos fazer esse carnaval para essa população. Mas nós vamos ter algumas coisas diferentes. Por exemplo, lá nós vamos ter camarote nos dois lados da avenida. Nós vamos ser camarote para 1.000 pessoas. Camarote onde quem comprar um camarote, ele vai ter um camarote com uma estrutura, vai estar perto do palco, que nós vamos ter shows. Ele vai ter um bar com 3, 4 barmen fazendo coquetéis, drink, vai ter garçons atendendo, vai ter uma copa atendendo com porções individuais de escondidinho de carne seca. Eu sei que vocês se esmeraram nesse diferencial, né, para dar esse atendimento para as pessoas irem, até que possam levar a sua família também. Eu sei que você está tendo todo esse cuidado, né, Adriano, em programar bem, para que esse camarote seja bem, ele seja um lugar agradável e aprazível para as pessoas que vêm, seja para participar dos shows, para ver o desfile da escola de samba, da Tom Maior, né? Exatamente. Mas, Cris, outro detalhe, por exemplo, eu falei dos eventos nacionais que nós vamos ter, mas nós vamos ter também os eventos da nossa região. Nós temos aqui bandas, nós temos os meninos aí que cantam, e cantam muito, e que muitas vezes não têm a valorização que eles precisam ter da sua origem, para buscar novos rumos. Porque toda banda, todo cantor, toda dupla começa na nossa cidade, começa por ali para buscar o mundo, buscar o Brasil, buscar o mundo depois. E nós não estamos dando espaço para essas pessoas. Nós vamos ter aqui a banda Ed Alex, fantástica essa banda. Nós vamos ter a banda Canta Brasil, fenomenal. Nós vamos ter a banda Douglas Rodrigo, fantástico, inclusive tocaram no aniversário da rádio CBN, aqui. Muito bom. Nós vamos ter a banda Muvuca do Samba, esses meninos são fantásticos, mas são tudo, uma garotada nova, cheia de gás, e que trabalham e têm eles têm aquela vontade de trabalhar e mostrar para a sua cidade, para a sua essência, qual é a qualidade do som deles. E valorizar a prata da casa, é, né? É o que nós vamos fazer, nós queremos valorizar. Então, quem vira esse carnaval vai ter shows fantásticos. Entre um show, uma banda e outra, nós vamos ter DJ, não vai parar nunca. Começa às 6 da tarde, até às 5 da manhã, não para. Então, sai uma banda, vai entrar outra banda, tem o tempo de montar uma banda para outra, vai ter o DJ tocando lá. Você que vai estar lá participando, ele pode estar pedindo música. Nós vamos estar fazendo, vamos estar atendendo. E um detalhe, nós não estamos fazendo só para quem vai usar os camarotes. Muito pelo contrário. Quem vai estar lá, o povo que vai ir, que vai visitar, que vai comprar o seu ingresso, que nós temos mais de 14 pontos de ingressos, você pode, depois eu vou dar os endereços, você vai ter qualidade. Esse ano não vai ter, por exemplo, várias barracas de venda de produto. Não. Nós estamos organizando, vão ser 3, no máximo 4 tendas, não vão ser barracas, com todo mundo uniformizado, uma coisa bacana, mas não vão ter espaço para que as pessoas possam ir lá marido, mulheres, esposas, maridos, tios, irmãos, primos, poder ir lá sentar, tomar uma cerveja, comer um lanche e vai estar assistindo aos shows. Qualidade, nós queremos qualidade. Mas sem toda essa programação aí, Adriana, sei que a gente está valorizando os artistas da casa, valorizando também os pessoal de fora da Tom Maior, do bonde do forró, mas a cereja do bolo, aqui com certeza a atração maior que vai ser desse carnaval aí, que você que foi um dos primeiros, que eu sei que você fechou o contrato, a grande atração, a cereja do bolo, a gente pode dizer que é o Michel Teló que vem para cá, né? Era surpresa. Mas como eu sou um jeito, né? Eu deixo a você. Dá essa surpresa aí para a cereja do bolo. Então, já falei, a cereja do bolo aqui do carnaval do centenário de Foz do Iguaçu, Michel Teló, que a gente já sabia. Está fechadíssimo, assinado o contrato. Que você fechou, teve com todo certo, esse cuidado. Tudo certo. Michel Teló vai encerrar o carnaval no dia 4, vai ser o show com Michel Teló. Então, quem quiser participar do carnaval, você pode escolher para participar das 4 noites do carnaval, como você pode escolher a noite que você quiser. Ah, eu quero a primeira noite, por exemplo. Nós vamos ter na primeira noite Menina Veneno? Lógico, é folclórico. Claro. Nós vamos ter Menina. Nós vamos ter a escolha da Rainha do Carnaval. Claro, que nós temos que ter também uma Rainha do Carnaval. Nós também vamos ter no dia 3 o desfile do bloco Melhor Idade. Tá? Também é uma parte social que nós estamos fazendo. Então, nós estamos também cuidando de... Abrimos espaço, que não ia ter desfile mais nenhum, mas nós abrimos espaço porque é importante para a cidade, para a entidade. Então, nós vamos estar trabalhando para que as pessoas realmente que estejam, que vão participar, possam escolher o dia. Eu vou estar os 4 dias. E tenho certeza, quem for no primeiro não vai querer ficar de fora dos outros dias. Vai ser... fantástico, pode crer. Onde é que nós temos os pontos de venda, então, Adriano? Bom, para você adquirir ingressos, você pode ligar no 3523-2211, que é o endereço aqui da rádio, você pode adquirir ingressos. E nós vamos ter, se você entrar no site www.aoingressos.com.br, lá vão ter todos os pontos de venda, você pode comprar o ingresso ou camarote, os ingressos você pode comprar pela internet, pode comprar no cartão de crédito se quiser, extremamente seguro. A empresa aqui de Foz também, parceiro nosso, tá trabalhando junto. E os camarotes você, para adquirir, é aqui pela CBN. Então ligue no 3523-2211. Pediu informação, nós vamos ter as informações, você pode estar comprando seu ingresso. Pode vir aqui na rádio comprar o ingresso direto, pode ir na Fundação Cultural comprar ingresso, também vai ter um ponto de venda de ingresso lá. E mais os outros 14 pontos que vai ter na cidade, Capitão Bar. Enfim, tem vários pontos que eu não lembro agora de cabeça. E a gente depois, só lembrando que essa entrevista aqui com o Adriano Lopes, o nosso diretor comercial, vai estar disponível no cbnfoz.com.br. E a gente vai dar também, Adriano, as informações, relacionar ali. Todos os pontos de venda. Então, um grande presente que a CBN, em parceria com a Prefeitura Municipal, Fundação Cultural, está oferecendo para os iguaçuenses no centenário de Foz do Iguaçu. E para nós é um prazer, é uma honra. Uma responsabilidade, volto a frisar, a responsabilidade é muito grande. E nós estamos trabalhando afinco para que esse carnaval seja perfeito. Vamos lutar com tudo para que seja realmente perfeito. A gente já está imaginando aí que vai ser sim, Adriano. Sei que você com a sua competência vai mandar ver e vai entrar para a história esse carnaval. Estou lembrando mais uma vez, logo mais disponível em cbnfoz.com.br, a íntegra dessa entrevista com todas essas e outras informações também. Adriano, obrigado pela sua participação. Sei que você está com a agenda lotadíssima para hoje à tarde, até em função dessa correria do carnaval. Obrigado por ter aberto espaço para a gente na sua agenda. Cris, eu que agradeço, muito obrigado pelo espaço, pela atenção e agradeço ao ouvinte da CBN Foz. Participe, o carnaval está aí, o carnaval é feito para você.